E vocês estão ouvindo a composições, na verdade, sinfonias de Antonio Brioschi, compositor italiano de 1725. Viveu somente 25 anos, morreu em 1750. Ele foi um dos precursores do período clássico da música e não é muito difundido. Por isso, faz parte, sem dúvida, de uma das presenças indispensáveis do nosso Questão de Sensibilidade. Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, New Age e música instrumental.

Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Thank you.